Acesse já fluxodofunk.com. Então vai segurando, moleque. MC Guimê, Dennis DJ, bonde da estronda. Na atividade. Atividade, e eu cheguei pra sacudir. RJSP, bonde da estronda e Guimê MC. A cada dia que passa, melhor, mais embaçado. Somos o amor delas e o terror dos recalcados. Eles ficam atacados, começam a reclamar. Porque o bonde chega e sai bem de qualquer lugar. Elas gostam de nós, adoram a nossa voz. Investe nas ideias porque tem lucro após. O nosso foco é uma fita, fica essa dica pra tu tá ligado. Então não desacredito, que for pra ser meu já tá reservado. Por Deus sou abençoado, os de verdade estão do meu lado. Mal olhado não arruma nada, contra a inveja eu sou vacinado. Tamo aí na atividade, pronto pro que vier. Nós é pista, nós é rua, malandragem mulher. Negozinho vai falar mal, comigo vão passar mal. Fechadão com meus manos, de mim cê não tira o real. Tamo aí na atividade, pronto pro que vier. Nós é pista, nós é rua, malandragem mulher. Negozinho vai falar mal, comigo vão passar mal. Fechadão com meus manos, de mim cê não tira o real. De novo na pista mandando, chegando, bolando qualquer causada. Fechado com mano, moleque insano, portando meus panos, marcar de estrada. Mandei avisar, mandei, neguinho se pôr no seu lugar. Que a gente tá brabo, bonde tá bolado, passando de carro na pista pra estrondar. Tamo na rua, tamo no morro também. Nas festas pique, nas humildes, tamo sempre com alguém. Desmerecemos ninguém, pra gente tá tudo bem. Mas não vem botar uma marra que nós manda pro além. Big Bang, tudo começou de novo assim. Virado, chapado, vidrado naquela que desce olhando só pra mim. A noite não tem fim, muito menos minhas ideias. Loucas, sérias, sem miséria, agradando feias e belas. Quero elas pra mim, mas quero só uma também. Se fosse fácil assim, era você o meu bem. Mas hoje tá meio facim. Quando elas vão pra zoeira, confundem, fica afim com o que essa solteira. Eu quero mais, traz a taça de Chandon pra nós. Faz o que você quiser quando nós tamo a sós. Paz do nosso rolê, que a nossa vida é louca como as mina que tira no papo a roupa. Atividade, pronto pro que vier. Nós é pista, nós é rua, malandragem mulher. Negozinho vai falar mal, comigo vão passar mal. Fechadão com meus manos, de mim cê não tira o real. Eu vou mostrar pra eles agora quem sou. Playboyzada alienada, nunca me representou e nunca vai representar. Porque eu sou correria, então falem o que quiser e vivam sua hipocrisia. Cansei de ver gente criando corrente, mudando suas mentes pra pior. Enquanto eu falo, cê nem tá ligado, mas tem pela saco que dá nó na nossa cabeça. A gente nem percebe a farra, então não esquece. Quem é foda é quem faz, não só quem fala. E eu faço o meu rolê, vira o melhor do mundo. Se meus mano tão aê, fechou o rolê de vagabundo. Traz as peças, bebidas, amiga. Traz o meu malote, dinheiro é lindo quando limpo de trabalho e sorte. Tamo aí na atividade, pronto pro que vier. Nós é pista, nós é rua, malandragem mulher. Negozinho vai falar mal, comigo vão passar mal. Fechadão com meus manos, de mim cê não tira o real. Tamo aí na atividade, pronto pro que vier. Nós é pista, nós é rua, malandragem mulher. Negozinho vai falar mal, comigo vão passar mal. Fechadão com meus manos, de mim cê não tira o real. MC Guimê, bonde da estronda. Bonde da estronda. Bonde da estronda. Acesse já fluxodofunk.com.